chegamos agora ao episódio 6 da terceira temporada de Agretsu, Encruzilhada. A Manaka reclama da estratégia do Ryodo, né, de ter posto a Retsuko pra cantar. Tá lá metendo o pau, falando que a ideia do Ryodo é uma merda, que ele não sabe fazer as coisas direito. Aí só que ela tá reclamando, sem saber que a Retsuko tá ali no canto, escondida atrás do pé de Amora, né? Ouvindo tudo, né, Ana? Ah, escuta, vamos ser sinceros. Ela sabia que a Retsuko tava ali, sim. Ela tava se fazendo de docinha, mas ela tava querendo espezinhar só pra se valorizar. Ela tava se valorizando e detonando a Retsuko, que coitadinha, não sabe, né, se defender. Tava deixando ali ser pisoteada, né? Aquela amiguinha da onça. Aí. É amiga da onça mesmo, porque o chefe deles é uma onça. Né? Falando no chefe, o chefe chega, né, o Ryodo, que o show tá pra começar. Aí, Nikê, Madame Dona Manaka, dá aquela espiadex, né, dá aquela funcada de olho na plateia pra ver como é que tá a plateia. E como é que tá a plateia, Dona Ana? Gente, vocês conhecem a expressão casa cheia, casa lotada? Então, é aqui que se aplica. Tava a gente saindo pelo ladrão. O show foi, obviamente, um sucesso. Tão sucesso foi que o que aconteceu na van depois do show? Aquela distribuiçãozinha de envelope cheinha de dinheiro. Aliás, até gostei quando as meninas falaram assim, nossa, olha, 3 dígitos. Né? Mais um dígito! Yeeey! Yeah! Nossa, essas meninas ganham mal. Se bem que os valores do iene são complicados, né? Você ouve alguém falando assim, 1.000 ienes, falando, nossa, é muita grana. Não. Não é. Você converte pro real e... Não é muita coisa. Não, não é. Dá pra comprar 2 balinhas. É. Duas balinhas de goma. É só tu lembrar que a Kuen, aquela história das lojas de 100 ienes, é tipo loja de 1,99 pra gente. Então, tu tira tuas conclusões daí, né? Mas aí, até a Retsuko recebe um envelope. No que ela recebe envelope, dá-lhe um bate-volta, né? Entrega pro Ryodo. Ah, não, não, isso aí é pra tu. Topa tu. Ó, então topa tu, legal. Então gostei, fiquei com ele, topa tu. Gostei do topa tu. Aí o que que acontece? O Ryodo fala que o sucesso se deu, obviamente, porque a Retsuko entrou com a voz do Death, né? Mas não só por isso, mas é que um blog famoso de Idols Undergrounds, o Senhor Idol, estava na plateia, assistiu e fez uma crítica positiva pra elas. Oh. Esse misterioso Senhor Idol fez assim um tremendo do... Levanta a carreira dessas meninas, botou as meninas pra cima, né? E deu pra sentir que ele adorou a introdução da Agretsuko na banda. Uhum. Aí, beleza, no show seguinte a galera aparece ainda mais, né? Tem mais gente ainda no show, inclusive um cara que a gente percebe que tem uma blusa, né? Uma jaqueta com um coração das OTMG Girls, né? Então, tá bom, temos um cara aí com um coração. O que isso quer dizer? Porra nenhuma por enquanto. Aí, vamos dizer, na festa pós-show, né, a galera vai pra um restaurantezinho lá pra comer os negocinhos. Aí o Ryodo fala que quer vender e lançar o CD das OTM Girls, né. Aí a Red fala... Sim, eu ia comentar isso, né, que a Red fica bobada, porque... Assim, mas ninguém mais tem CD player hoje em dia, música você só vende digitalmente. Ele falou que queria fazer quanto? 3 mil discos. E a Red, tá, né? E a discos. Eu batendo a idade, né? Aqui também. 3 mil CDs. Ah, mas CDs são discos, e... mulher. Não tem nada demais. Fale cópias, então, pra não denotar tanta idade. Ela fica espantada de 3 mil unidades, porque isso é demais. E reforça, né? Pô, o pessoal nem tem o CD play hoje em dia, mas o Ryodo, ele tem uma ideia a mais. E qual é essa ideia a mais, Dona Ana? Olha, ele quer que cada CD venha encartado um ticket numerado, certificado, tudo bonitinho, que dá direito alguém estiver cortando ele de ter 3 segundos segurando a mão de uma das suas idols prediletas da banda. Ou seja, é um vale aperto de mão. É um meet and greet que para certos artistas por aí não rola, né? Porque se você quiser ficar perto do teu artista assim com um sofá de distância, não dá para apertar a mão. Você pega uma daquelas garrinhas de extensível, saca? Daquela garra mecânica, ou garra robô, então dá, o cara agarra e aperta a mão do cara lá na garra, entendeu? É por aí, mais ou menos. Mas escuta, eu vou te ser sincera. Como alguém que já foi em CCXP na vida e já babou pra conseguir tirar foto com algum artista, 3 segundos segurando a mão, se você realmente é muito fã, é um prêmio, é uma coisa maravilhosa. Mas uma coisa que ficou também na cabeça do Ryodo, que é o que o Ryodo tá inventando para ganhar e por que que ele tá botando 3 mil CD nessa conversa, é que se o cara trouxer 2 tickets é 6 segundos, 3 tickets é 9 segundos e por aí vai. Quer dizer, se o cara comprar 10 CDs, ele tem 30 segundos com a idol. Mal sabe ele a merda que ele inventou. Ele tá pensando no momento apenas em termos financeiros. E eu, sinceramente, eu achei que a jogada foi inteligente. Porra, uma das primeiras ideias que não são idiotas da parte do Ryodo, né? Mas aí, beleza, o Ryodo faz as OTM Girls posarem. E como é que a Hetsuko resolveu posar pros pôster? Não, eu achei adorável. Ela colocou um saquinho de papel. Saco de papel, nada, moleque. Que saco de papel, moleque? Aquele ali é saco de batata. Era saco de estopa. Bom, eu tinha percebido como um saquinho de papel, mas de qualquer forma, ela botou um disfarce lamentável, tentando não mostrar a cara. É lógico que o Ryoto chegou lá: para com essa palhaçada, mostra a cara. E daí, criatura. E daí, se te descobrir no trabalho, foda-se, porra, para com a palhaçada. Aí, beleza, o Raida e a Gori vigiam a Hetsuko, né? Porque é aquele negócio que, e aí, você sabe qual é o problema da Hetsuko? Você também sabe que a Hetsuko tem um problema? É aquela ceninha de elevador básica, né? Ah, então vamos lá, a gente tem que ir atrás da Hetsuko pra saber o que tá acontecendo com a Hetsuko. Aí eles veem a Hetsuko subindo na van, né? A gente pergunta e ela não fala, né? Né? A gente pergunta e ela não responde. É isso aí. Aí eles seguem, pegam ela indo com a van do Ryodo até o aeroporto. Ali, oh meu Deus, eles vão para Hokkaido. E o que que vão fazer lá? Não sei, mas vai lá. E aí? Mas só que eles agora vão para Hokkaido. Não dá para seguir eles, né? Não dá para seguir eles mais de avião, não, né? É, digamos assim, a Gori desiste porque a grana dela tá curta, né? Ela empatou toda a grana dela no apartamento. Mas o que que o Raida faz? Compra as passagens no dia, mesmo sabendo que vai pagar mais caro por isso, e vai atrás das meninas. Atrás, literalmente, que elas estão no avião, nos bancos, assim, umas 5 fileiras na frente, e ele tá logo atrás, só. Ele vai atrás dela no metrô, depois vai atrás dela no avião, depois vai atrás dela no outro metrô pra ir até o lugar. Aí ele chega lá no lugar do show, vê lá os OTM Dear Girls, né? Ó, legal, então vai ter show aqui, só que tá lotado! Se puder! Aquela plaquinha bonita? Aquela plaquinha bonita, né? Sold out, né? Esgotado, ou seja, você não vai poder entrar, meu filho, desista. Então, beleza! Já que não Mas dá ele pra ver. Uma observação, né? Não, já que não dá. Observação, pra você. Que é o nome da banda. Né? Ele já tem agora algo pra procurar na internet. Né? Então, já que não deu pra assistir o show, ele vai até um famoso restaurante de ramen, que é o Ramen Taiga, que fica em Hokkaido mesmo, existe, de verdade. É inclusive considerado o ramen de miso mais gostoso do Japão, por isso que ele inclusive comeu lá um ramen de miso. Enquanto isso, ele tá fuxicando o Instagram das OTM Girls, né? Porque já que ele não pôde assistir o show, pelo menos ele só confirmou que realmente a Hetsuko tá na banda através do Instagram. Mas eis que, não mais de repente do que de repente, quem se senta ao lado de Raida no restaurante da Miso? Quem se lembra do nosso Asmin Azul predileto? Pois é, Tadano está de volta. E vocês aqui nesse momento, eu lembrei que ele já tinha trazido a Hetsuko para esse mesmo restaurante no passado, justamente dizendo, né? que é o melhor ramen de missô que existe, eu faço questão de comer aqui. Tão bom ser rico, poder ter seu avião particular e poder viajar. É, né? Isso, diferente do Raida que teve que pagar passagem, o filho da puta veio de jato. Do jatinho dele, né? O cara tá... Tô com a vontade de comer um ramen agora? Ô, Enio, toca o bonde lá pro aeroporto pegar meu jato. Sacanagem. Mas aí ele encontra o Raida ali e fala assim, ô menino, o que você tá fazendo aqui? Tá perdido. Tá perdido? Perdido? O que você tá fazendo aqui, homem de Deus? Ó, Scooby-Doo, o que, é que esse cara tá fazendo aqui? E ele, olha, o Tadano é legal, ele acaba oferecendo uma carona pra volta, né? Vamos voltar pra Tóquio, pode vir. Eu acho que sacanagem. Isso foi meio, como é que se diz? Furo de roteiro? Não é nem furo de roteiro, mas... Vamos dizer, tirada rápida do roteirista, né? Porque eu acho que o Raida não tinha grana pra voltar. Eu também não duvido. Eu acho que ele não tinha mais grana pra voltar. E como é que a gente faz pro Raida voltar? Porque passagem é cara. O Gori mesmo falou, pô, passagem no mesmo dia é o triplo do valor. E era mesmo, né? É que eu queria falar uma coisa sobre o Raida, mas isso é um spoiler. Então vou ficar quietinho. Spoiler dessa temporada ou da próxima? Da próxima. Ah, então não. Fica quieto aí, moleque. Fica quieta aí, depois não, calma. Próxima temporada em breve, no Nerd Maratonista perto de você, mas não tão breve. Então o que acontece? Os dois estão voltando pra Tóquio, né, no jatinho particular do Tadano, né, e conversam sobre essa história da Retsuko ser idol e como é que o Raida realmente ama a Retsuko, mas o cara, não, nem amor, amar é uma palavra muito forte, né, eu gosto dela, tal e coisa, eu sou só amigo, colega de trabalho, né, dona Ana? Ah, essa Iana vive em negação, né? Né? Não consegue admitir os sentimentos que tem pela ré. Ou melhor, a minha leitura dele é que ele reconhece que tem sentimentos, mas ele não acha que tem condições de dar prosseguimento disso. A falta de confiança dessa Iana é assim, impressionante. Eu confio, eu inclusive reverbero muito a opinião de Madame Dona Fênico, que o Raida foi representado como um animal errado. Ele, na verdade, devia ser uma banana. É que banana tá no reino vegetal e não no animal. Não, mas ele devia ser a única fruta no meio dos animaizinhos de Agrético, sabe? Porque a galera da Sanrio faz bicho até com ovo frito, então fazer uma banana não é nada demais, né? Tá. Mas aí, beleza, o show, os fãs estão usando lá o tal do Vale Aperto de Mão, principalmente com a Retsuko, que deixa a galera realmente muito impressionada, que quase 60% da galera apertando a mão é na fila da Retsuko, né? Aí, beleza, o tal do senhor Idol aparece, Donana. E, Donana, meu Deus do céu, quem é esse tal do senhor Idol? As primeiras imagens não mostram o rosto dele. A voz, eu fiquei pensando, eu acho que conheço. Não, cara, eu reconheci pela voz na minha... Eu reconheci a voz na mesma hora, cara. Olha a vozinha de filha da puta, de falar, né? O jeitinho de falar tão baba-ovo, tão chato, tão grudento, tão... Ai, meu Deus, cadê a minha pazinha pra poder afastar essa criatura de mim? Gente, o Sr. Idol é ninguém mais, ninguém menos do que o Comia. É aquele suricato, o baba-ovo do Sr. Porcão. Sim, Comia, o baba-ovo do Porcão é o Sr. Idol. Aí a Retsuko olha pra cara do Comia, o Comia olha pra cara da Retsuko, a Retsuko olha pra cara do Comia, dá aquele olhar de desespero nela, começa a suar em bicas a coitada da filha da puta, ela... Dá licença, gentinho. Aí o Rio, quer que você vai? Vai pra onde? Eu vou pro banheiro, vou cagar, posso, tô fazendo as calças, porra, e ela foge. A porra, gente, olha, se não fosse um problema até de direitos autorais, eu diria que ela sai correndo que nem... Sabe até aquela imagem do Caco Sapo com as mãozinhas pra cima? Né? Ela foge lá Caco Sapo e o Comia vai atrás dela lá Jason. É, bem Jason. Né, porque ele vai devagarinho... É. Aquela que era Retsuko! Retsuko! Aí a imbecil entra pra um beco sem saída, pronto, fodeu. Tá presa, né? Aí tá lá o Comia. Eu sou muito teu fã. Mas não se preocupa, não. Eu não vou contar pra ninguém na empresa. Caralho, maluco. Isso pra mim soou como uma ameaça, sabe? É que o jeito dele não ajuda. Né? Aí, beleza. Ah, estamos de volta, né? Corta, vamos de volta pra empresa e por onde a Reiko, por onde a Retsuko vai, o Komiya vai atrás com uma câmera. Só tirando foto. Né? Aliás, eu não sabia. Eu achei que japonês hoje em dia tirasse foto só com celular. Ele tá com uma câmera mesmo. Ele não, mas eu Komiya, minha filha, não, minha filha. O Komiya é stalker profissional. Não é qualquer stalkerzinho, não. É stalker com câmera multifocal com zoom macro, entendeu? Pra pegar até o esporo da cara da Retsuko, se ela tivesse. É aquela coisa assim de... Ele vai acabar dando um zoom que vai pegar até assim o fundo da pupila dela, dilatada. Vai poder fazer um exame de visão. A Retsuko fica puta comigo, para com essa porra. Aí ele... Eu não vou cantar pra ninguém. Eu não vou cantar pra ninguém. Caralho, maluco, tá bom, né? Aí, de volta pros palcos lá do Tio Miguel, né, a Retsuko conta pro Ryodo sobre o Komiya, que ele é um cara do trabalho, o Ryodo caga litros, e foda-se, o cara do trabalho tá te conhecendo, né, foda-se, né, fazer o quê? Aí a Retsuko sabe o que mais? Tá bom, então você é a idol de todo mundo, e assim termina o episódio 6!